Terra Preta. Satisfação total, é chapa. Música nova, eu amo você, assim que é. Quebra tudo, meu compadre. Como faz falta o abraço, amigo, e a palavra de um irmão. Só percebemos quando estamos sozinhos numa cela. E as horas passam provando que a nossa vida é feita de escolhas. Nos afogamos nesse mar de ambições. Meu objetivo era sorrir, mas infelizmente também fiz alguém chorar. Pra garantir os meus 15 minutos de poder, eu virei as costas pra você. E não percebi a vida que deixei pra trás. Vou compensar todo o sofrimento que causei quando voltar. Farei o possível pra colocar de vez as coisas no lugar. E te prometo que não vou decepcionar quando sair. Garanto não ser mais insensato e imaturo. Eu te juro que a minha volta vai te trazer muito orgulho. Desde quando nasci, Deus escreveu que eu seria seu. Legitimou suas orações e te atendeu. Me tirou de outros braços e me deu pra você. Reconhecendo quem fez por merecer. O céu se iluminou com seu sorriso quando cheguei. Com lágrimas nos olhos me dizia que eu seria seu rei. Seu príncipe, quem sabe seu herdeiro na fé. Aquele que por amor é submisso a uma mulher. Obediente aos mandamentos do Pai. E mais leis celestiais, alicerce que não cai. Nem se apaga na estrada da vida. Mal vivida, um labirinto infinito sem saída. Quantas noites sem dormir e eu pensando em você, pedindo a Deus pra não deixar o seu amor por mim morrer. Quero voltar e encontrar o mesmo sentimento, ter a chance de pedir perdão pelo sofrimento que te fiz passar, às vezes que te fiz chorar. Pela minha inconsequência e por não pensar em você, só em mim e meus motivos. Coisas fúteis demais, desleais, sem sentido. Segui meus planos e sonhos, foi a escolha que fiz. Saí de casa sem saber que seria infeliz. Oh, se eu soubesse, não teria sido assim. Consequências da vida, ore por mim. Eu virei as costas pra você e não percebi a vida que deixei pra trás. Não percebi, mano. Vou compensar todo o sofrimento que causei quando voltar. Farei o possível pra colocar de vez as coisas no lugar. E te prometo que não vou decepcionar quando sair. Garanto não ser mais insensato e imaturo. Eu te juro que a minha volta vai te trazer muito orgulho. Depois de anos passados, reencontrei você. O desgosto em seu rosto me fez envelhecer também. Muito além do que se possa imaginar. Ver a dor de quem amamos é capaz de matar. Eu sei bem como é, se perde a fé, as reações. Gela o sangue, a alma chora em meio às lamentações. No coração, tribulação, um aperto constante. Difícil é uma pedra qualquer ser um diamante. Se deparou com um homem frio, indiferente, gelado. Um homem aparentemente derrotado, aniquilado, cansado de espírito pesado. Um ser humano visivelmente amargurado. Enquanto conversávamos, as mágoas passavam. Eu querendo que você ficasse mais, as horas voavam como num piscar de olhos. Rapidamente, batendo asas como um beija-flor, incansavelmente. Um beijo, um abraço carinhoso e você se foi. Na despedida eu chorei, mas você se foi. Porém deixando em meu peito uma mudança, e através do seu amor, muita esperança. Daquele dia em diante resolvi mudar. Percebi que valeria a pena te mostrar que suas palavras só me fizeram crescer. Mãe, muito obrigado, eu amo você. Dona Marina, o amor da minha vida. Varreu rua 17 anos pra me criar. Mãe, eu amo a senhora. Meu objetivo era sorrir, mas infelizmente também fiz alguém chorar. Chorar. Garantir os meus 15